Farroupi. Banda Meninos da Tropa, o sucesso continua. Sinal vermelho, é hora de parar, pra refletir e pra pensar nas coisas que se passou. Não tem mais clima pra continuar, remando contra a maré, sonhando sem ter fé, nessa ilusão de que tá tudo bem. Mas nesse amor eu e você, nós somos sempre reféns, e o coração perdendo pra razão. Julgamos donos da verdade, nunca abrimos mão. Pensamos lá atrás, começou tudo errado, e isso não conserta mais. E pra não magoar, se não vermelho, é hora de parar. Banda Meninos da Tropa, o sucesso continua. Refletir e pra pensar nas coisas que se passou. Não tem mais clima pra continuar, remando contra a maré, sonhando sem ter fé, nessa ilusão de que tá tudo bem. Mas nesse amor eu e você, nós somos sempre reféns, e o coração perdendo pra razão. Julgamos donos da verdade, nunca abrimos mão.